Yeah. Deixa essa porcaria aí, velho, que senão tu já era. Yeah. Nas quebradas de Teresina, nos becos e viela, em cada esquina eu vejo meu povo se acabando. Na pedra, na mela, as drogas alimentam a violência na favela. Pedra, mela, realidade mostrada em novela. Quem usa não tem comida na panela. Crack é assunto do momento, estando a boca de políticos em busca de argumento. É uma droga perigosa, prejudicial, que a nossa juventude está fazendo um mau bagulho louco. A base de mistura na primeira fumada aumenta a temperatura, te transformando em outra criatura. É vendido nos becos e vielas. São pedras brancas e amarelas que se fode ao povo da favela. Nas ruas e nas rodas existe fortes vapores alucinando a cabeça dos consumidores. Aqui é só crack e mela, fumo muito, consumo. O crack é um bagulho devastador, vai fazendo de refém todo aquele que é consumidor. Então molequinho, deixa as drogas, sai das ruas pra não morrer sozinho. Que abafem meio a fumaça, lata, cachimbo. Traga, pressiona, adiciona, fuma, merla, passa, tempo, traz pedra, vicia, vaga, vende, troca, mistura, respira. Coca, ox, amor, primeira vista, primeiro trago, não. Primeira brita, intoxicar, corpo sóbrio, não louco. Domina a alma tipo um encosto, um agouro, um choro vivo, não morto. Falta de ar atrás, desconforto anormal, sopra, vento mal, noia, forma, paciente terminal, deleta, tchau, some, a memória, química, peste, é praga, é foda. Puxou, prendeu, subiu, só prisão. Não adianta choro, nem lamentação. Quantas vezes eu vi a mãe que pede o apelo pra Deus livrar seu filho do pesadelo. Tô dando ideia, quem ouviu tá de boa, trocando sua cruz por uma coroa. Droga, se fosse boa, não tinha esse nome. Me deixa este barato que te consome. Já usei, me afundei, consumi. Hoje estou de boa, me levantei, já subi. O crack, cocaína e maconha, transforma uma vida promissora em vergonha. Química maldita que te destrói. Vida destruída que ela corrói. O embaixador vem te dar a ideia certa, te apresentando uma vida mais correta.